de Efraim, restituiu o que era seu. Com 1.100 moedas, a bênção que veio do céu. Mãe, eu trouxe o que perdi, bendito seja o Senhor. Dedicamos ao Altíssimo com amor e fervor. Cada um fazia o que queria, mas um levita de Judá buscava a verdadeira guia. Mica, vem me acolher, ser meu pai, meu pastor. Com 10 moedas eu ficarei em teu altar, Senhor. Agora sei, Senhor, que venho bem por um levita. Tua graça é também.